Mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão do que sou e o que almejo ser. Para ti.